Salvador, muito boa noite. Optan 3897 para autorização Guarulhos, nível 340, com informação 9. Lembra, uniforme, né? TAM 3897, informação uniforme, confere, Guarulhos 340, copia? Eu ativo, consiga. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição bridge, onde intercepta o Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120.8 e aciona 5502 no transponder. Copiado, Guarulhos 340, decola da 10. Está aprovado, primeira curva direita, saída da EL, Leda Bridge, Apesulu no meia, 1208 no controle, 5502 no transporte, 3890. Correto, confirmando o pátio 3? Afirmativo. Cliente no pátio 3, chama pronto para o subaccionamento, TAM 3897. Copiado, obrigado. 1273, ingresso Juliette, posição 03, pátio principal. Juliette para 03, 1273. 94, no sala 07, dirigido pela direita, chame solo, 1219. 219, direita, tá? 3294. Solo Salvador, o TAM 3894, boa noite. TAM 3894, boa noite, taxi via Alfa Juliette, posição 10, passe principal. Alfa Juliette para 10, tá? 3894. 3894 aí pelo pátio 3, Sanita. Fira, pode ser o 3894, porém, dependendo do, da velocidade, vai ter que aguardar o Boeing da Gol ingressar, ok? Para ingresso no pátio principal. Fecha com nós. Do 3894? 3894, pode prosseguir, Juliette no 0, portão. 10, 3894, obrigado. Solo TAM 3894, que ninguém barbariza a gente aqui no 10. Gente, vou contactar em freio, ok? Muito obrigado. Jet mais 728, chame Recife, frequência 126.0. Nós chamamos aí no 260, né? 720. 4, ano 5, 60 milhas, sudoeste do Salvador, serviço radar encerrado, chame Liel, 1201. 1201, boa noite. Boa noite. Mandou, muito boa noite, Guru 601, informação aí, reforço. Quando possível, autorização Galeão no 360. Guru 601, boa noite, informação uniforme, confere, Galeão 360, nível autorizado. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, letra após posição bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5475 no transpondo. Então, Galeão 360 autorizado via Pêndulo 1-0. Decolada 10 com curva direita, saída da El, tração Leda. Após Leda, bridge. O controle é 208 e a cena 5475. Gono 601. Correto, confirmo, portão? Está no portão 04, Gono 601. Gente, no 04, chama pronto para o espectacionamento, o Gono 601. 601. Salvador, TAM 38-97, tá no parte 3, com estacionamento. Tá livre, reporta táxi, TAM 38-97. Confiado, iniciando, chamando a táxi, obrigado, 38-97. Confirma o nome do comandante? Avião 07, autorizado decolagem, com voa sul, chicote fora do solo, vento no 70 graus, 08 nós. do solo, Guardião tá pronto aqui, o farol de Itapuã. Sente, Guardião 07, farol do solo azul 6, chame o controle, número 08. Sente. Controle, Guardião 07. Guardião 07, 500 PS, reporte final, Dina. Desculpa, a gente está prosseguindo para o CAB. Ok, final CAB. É, está livrando aqui o a prova do litoral, prosseguindo direto CAB. É a chamada nacional. Direto CAB. Gente. Salvador, Papá Romeu, Fácil, Papá tá com a uniforme também. Fox, Vitor, Papá, ciente dessa chegada Mali para o 050. 050, Papá. Sinal para o CAB, Guardião. Deixa a frequência livre, Guardião 07. Solo, Salvador, tá 3897, estacionado, táxi, tem 139, Galeão, 4 horas. 3897, taxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal 6, 12, a gente no 07, bom voo. Copiado, pátio Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, quando lá 18, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,

Sete Papa, detonação para o sequenciamento e final ILS, voo na proa 060, limitado pelo localizador, pista 2000 pés, ajuste 1017. Esquerda 060, a gente pode executar o RNAVE? A gente havia solicitado ao centro, já está preparado. Ok, RNAVE, Serra Vitor 366, a desça 2500 pés, ajuste 1017, Vitor Fox Papa. Para 2500 no 017 para o CA Vido 66, papá. São 3897 mais curta? No 940, autorização Guarulhos, sem telefone. 940, boa noite, informação agora em curso a Vitor. Guarulhos 360, autorizado livre. Decolada 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, letra após posição bridge, onde intercepta pelo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20.8 e aciona 5-5-1-7 no transponder. Gente, autorizado 360, Guarulhos, pelo peso 1-0, da EL, letra bridge. Pós-bridge, eu preso Luno 6, 120, decimal 8, controle 5517, Luno 940. Correto, confirma o portão? 01, Luno 940. 01, chama pronto para o pushback de saneamento, Luno 940. Chama na conta pronto para o pushback de saneamento, Luno 940, obrigado. Polo 273 confirmando que foi quem chamou o sol, intensidade muito baixa. É. Tá no 030, vamos parar. Pronto para a cota. Cliente autorizado com fim de nível 360, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da EL, após posição Leda. Após Leda, voa a posição Bridge, onde intercepta o peso 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-20.8 e aciona 5507 no transponder. 3897, decolada de 2000, time controle 1208. 208, obrigado, boa noite. A 1-0, curva direita, perfil da Dael, pós-leda, pós-voa bridge, interceptar o 3-1-6. 1-2-0-8 é o controle, 5-5-0-7 é o transponder, gol 1-2-7-3. Correto, portão 03, chama pronto para o pushback saneamento, gol 1-2-7-3. 03 vai cortar para o pushback saneamento, 1-2-7-3. Né? pushback, acionamento, gol 1567, portão 7. 07 autorizado, reporta táxi, gol 1567. Sente, Amaral, 67. Gol 601, pushback, acionamento no 04. 04 autorizado, reporta táxi, gol 601. Autorizado, gol 601. Papá, só livre do Brasil à esquerda. Só livre do Brasil, Fox Papá. Papá. Rádio 366, Fox Papa Papá. Gente, autorizado final, RNAP está 1-0. Reporte estabilizado, Vitor Fox Papá. Portal estabilizado, Papá. Taxi via Pátio Índia Alfa, seguindo o Boeing da companhia no Través 04 e no ponto de espera chama Torre em 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0107, um bom voo. Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre, 1-1-8, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0-1-7, um bom voo. Índia e Alfa, no ponto de espera 18-7, a Torre, 18-6, perdão, e com 0-1-7, voo 1-6-0-1. Na final, visual Fox, Vitor Papa. Fox, Vitor Papa. Complete final de nave, torre 18-6. 18-6, papá. Torre 3603, desça 2000 pés, ajuste 1017, reporte localizador, nível LS, pistão 0. 2000 autorizado LS, reportando a estável, 3607. Torre Salvador, Papá Romeu, Fox Victor, Papá. Tio Céu, Vitor 372, baixado e travado, Fox Victor, Papá. É portal 372, já tá baixado e travado, Papá. Torre, boa noite, Goro 601, ponto cara da 10. 601, boa noite, tráfico aduz no marcador externo, tem condições de ingressar e declarar sem parada? Tem condições, Goro 601. Em condições de autorizado ingresso e decolagem, 170 graus com meia dúzia de nós, o Gono 601. Autorizado a linha e decolar sem parada na 10, Gono 601. Alô, Gono 940, Gono 601. Bolo 940, coordenando com a equipe de solo após o Boeing da companhia livrar o setor à retaguarda, autorizado, reporta táxi. Tente, coordenação com solo após o aeronave da companhia, reporta, autorizado, reporta o táxi, Bolo 940, obrigado. Papá, meu Fox Trot, Victor Papá, pouso autorizado pista 1-0, trem checado, 160 graus, meia dúzia nós. Já pouso autorizado 1-0, Fox Victor Papá. Salvador, TM3897, now 1-2. O pessoal me pediu pra deixar no máximo. Ok. 3 completo, ele chama torre 118, decimal 6. 386, 3603. Mano, Gol no 273, tá solicitando o pushback simultâneo com o colega no 01. Mesmo já, próximo já na finalização, ok? Sim, no 2940. Só um instantinho pra iniciar, um estimado máximo de 4 a 5 minutos, ok? Confirmando, o 940 já iniciou aqui no, na fase terminando. Afirmativo, o colega no 03 vai aguardar, ok? O início do posto.